noche espera por mí que eu já vou. Oh, estrelinha do norte espera por mim que eu já vou. Oh, yeah.